castigar num dia ruim, num trânsito sem fim. Se o gás acabar e o sonho ruir, se o choro chegar e o céu te engolir, ouça a música que me faz bem. Você pode descer desse trem. Olhe um pouco do lado, não tem cadeado no seu pensamento. Olhe o mundo girando no chão. Olhe a pipa no céu, o avião. Olhe a sombra da árvore se oferecendo pra dar um alento. Se a grana apertar e o prazo vencer, seu copo tombar, seu time perder, se alguém se for, não tente entender o que se passou, segue com você. Nossa música é quem faz bem. Você pode descer desse trem. Olhe um pouco pro lado, não tem cadeado no seu pensamento. Oh, oh. Olha o mundo girando no chão. Olha a pipa no céu, avião. Olha a sombra da árvore, senhor.